pelas tuas mãos, ensina-me a tua justiça, me mostra o caminho do amor, então eu serei um vaso na casa do rei, para a adoração do Altíssimo. Viverei em adoração ao Altíssimo, cantarei para a adoração do Altíssimo, eu serei. Caminho do amor, então eu serei.